Uma boa noite a todos. Boa noite. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. E o título da minha mensagem esta noite diz assim: A lei de Deus na forma de 10 mandamentos. Mas pastor, a lei de Deus está descrita no capítulo 20. Vamos com calma, vamos para o capítulo 15. A gente chega no capítulo 20. Nós terminamos ontem esta mensagem com um louvor maravilhoso da parte do povo de Deus, pela libertação fantástica que Deus realizou. O povo está diante do mar, montanhas intransponíveis ao seu lado, e o exército de Faraó com ódio, raiva, violência no coração contra o povo. Não tem escapatória, mas Deus abre o mar e livra Israel. E o capítulo 14 de Êxodo, verso 31, diz assim: E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. A partir daí, o capítulo 15 fala do louvor que foi cantado a Deus naquela noite. Mas a gente pode largar o pecado não larga a gente. A gente pode às vezes melhorar e às vezes a gente piora. E infelizmente o povo de Israel não continuou com essa confiança em Deus e em Moisés. E repetidamente a Bíblia vai dizer que o povo murmurou contra o Senhor e contra Moisés. Capítulo 15 de Êxodo, verso 24, a Bíblia diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, que eram salobras, e as águas se tornaram doces. E deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O contexto dessa história diz que Israel andou por 3 dias até o deserto e chegou a um lugar onde tinha água. E eu acho que não deve ser muito gostoso passar 3 dias sem beber água em um deserto. O povo está com sede, o povo está sofrendo, e quando eles encontram água, a água é imprestável. Uma água podre, uma água suja, uma água que não dá para beber. E o povo se frustra. E o povo murmurou contra Moisés: Vamos beber o quê? Estamos no deserto. E aí Deus mostra para Moisés uma árvore e diz: joga na água. Jogou na água, a água ficou doce. Puderam beber, puderam matar a sede. Deus satisfez a necessidade do povo. E ele diz assim: Agora vocês serão provados. E Deus mostra a razão pela qual ele livrou o povo do Egito. E Deus livrou o povo do Egito para fazer daquele povo um testemunho da sua graça, do seu poder, do seu amor. Deus pega o povo ignorante, escravizado, que não tem poder para se salvar, para melhorar sua própria vida, livra esse povo e diz: Eu vou fazer de vocês uma nação rica, uma nação abençoada, uma nação soberana, não escrava, mas eu quero que vocês guardem os meus mandamentos. E nós lemos o texto, ele enfatiza todos os meus mandamentos. Não é metade, não é um terço, não é 3/4, não é 9/10, é todos os mandamentos de Deus. A partir daí, Êxodo capítulo 16 vai contar a história do maná. Não tem o que comer no deserto, não adianta, não tem. E o povo murmura, o povo reclama, E aí Deus revela o seu poder. Durante a noite cai uma espécie de trigo, a gente não sabe bem o que que era, e um pouquinho antes de amanhecer, eles tinham que acordar cedo, e cada um tinha que pegar a parte que ia comer durante o dia, daquele alimento. Eles colhiam, sei lá, 1 quilo, vamos pensar assim, por pessoa, que daria para ela comer o dia todo, se manter, e comia ali aquela porção e caía todos os dias. Só que Deus fala assim, vai cair todo dia. Jesus, inclusive, depois vai ensinar a gente a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É alimento diário, Deus vai dar comida todo dia. Mas alguns duvidam. Não, vou fazer o seguinte, vou pegar uns 10 quilos desse negócio. Porque se eu como 1 quilo em um dia, eu pego uns 10 quilos, pelo menos 10 dias eu estou garantido. Ok. O camarada pega 10 quilos do maná e leva para casa. Come durante aquele dia. No dia seguinte, ninguém consegue ficar na tenda dele. Está podre, está estragado, nojento. Ué, mas por que você duvidou? Deus vai dar todo dia. Agora, acontece algo interessante. No 7º dia, não vai cair maná. Porque é o sábado do Senhor, teu Deus. Se você guardasse o maná da segunda para terça, estragava. Do domingo para segunda, estragava. Da quinta para sexta, estragava. Mas da sexta para o sábado, não estragava. E na sexta-feira era porção dobrada. E o poder de Deus atuava. E ali Deus ensinou o povo a guardar o sábado. Antes de dar os 10 mandamentos. Existem algumas verdades teológicas importantes por detrás disso. O mundo evangélico, de forma especial, não quer guardar o sábado. Razões deles. Da mesma forma como o mundo ateu quer beber, fumar, transar, matar, mentir. Tem as suas razões. Deve ter algum benefício por detrás da transgressão. Pelo menos é o que pensam os evangélicos. E eles dizem assim, não, Deus fez uma aliança com o povo de Israel e deu os 10 mandamentos para o povo de Israel seguir, não para os outros povos. E eles usam a linguagem da aliança que está presente em Êxodo 19 e Êxodo 20, dos 10 mandamentos. Agora, o sábado vem antes dos 10 mandamentos. Inclusive, o sábado vem de Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o mundo em 6 dias e ele guarda o 7º. E se ele quisesse ter feito de outra forma, ele poderia, ele é Deus. Se Deus quisesse criar o universo em 1 segundo, ele poderia. Até onde eu sei, Deus é todo poderoso. Pode fazer o que quiser. Se ele quisesse criar em 180 dias e descansar no 181, poderia? Poderia. Se ele quisesse descansar dia nenhum, poderia. Se ele quisesse criar um mundo descansando, também poderia. Ele faz o que quiser. Então, quando ele cria um mundo em 6 dias e descansa no 7º, ele tem objetivo com isso. Ele tem propósito. E quando ele manda a gente guardar o 7º dia, o sábado, ele quer imprimir na nossa vida o ritmo da vida dele. Que como ele fez, a gente também faça. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Mas vamos com calma. Nós ainda estamos em Êxodo 16. A partir de Êxodo 17, começam a acontecer as primeiras guerras. Amaleque já vai e guerreia contra Israel. O Senhor amaldiçoa esse povo por ferir Israel. Israel está indefeso. Eles pegam os mais fracos. Coisa terrível. E Deus promete guiar o povo. Capítulo 19 fala dessa aliança que Deus vai fazer. Olha só o verso 5 do capítulo 19. Ele diz assim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E agora é o seguinte. O povo no Egito se afasta de Deus, geme sobre a escravidão, não guarda sábado, não guarda dia nenhum, vivem debaixo da escravidão. Vêem os egípcios adorando ídolos, estátuas, imagens, oferecendo orações, incenso, sei lá mais o quê. e estão contaminados pela dúvida, pela murmuração, pela reclamação, pela idolatria, pela maldade, pelo pecado. Agora, Deus ele pega a nossa vida no pecado, mas qual que é o objetivo dele? Purificar a nossa vida. Deus aceita pessoas mentirosas? Aceita. E qual que é o objetivo de Deus? Tornar as pessoas mentirosas em pessoas verdadeiras. Deus aceita a pessoa bêbada, fumante, drogada? Aceita. Qual que é o objetivo de Deus? Limpar a vida dessa pessoa para que ela vença os vícios e seja saudável, fiel, correta. Eu poderia dar outros exemplos, mas vocês estão entendendo o processo. Deus quer pegar você no lixo do pecado, te purificar e fazer você um representante do céu. E no céu não tem mentira. No céu não tem cigarro. No céu não tem bebida. No céu não tem maldade. E Deus quer tirar essas coisas do nosso coração. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Ele diz, se você guardar a minha aliança, se você guardar a minha palavra e os meus mandamentos, eu vou fazer vocês uma nação santa, sacerdotes que vão me representar diante do mundo. Porque eu sou um Deus verdadeiro, vocês vão ser verdadeiros. Porque eu sou um Deus justo, vocês serão justos. Porque eu sou um Deus de amor, vocês terão amor. Uns para com os outros e para com todos. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Porque Ele quer pessoas que lhe sigam e lhe amam na realidade da vida, não só uma hora por semana na igreja. Aqui dentro todo mundo se ama, lá fora todo mundo faz fofoca, mente uns contra os outros, fala mal uns dos outros, ai, etc, etc. Não é isso que Deus quer, nunca foi, nunca será. Para deixar tudo isso mais claro, é que Deus dá a sua lei. Para que ninguém possa dizer assim, ah, Deus não foi claro no que Ele pediu. Deus pediu para a gente ser fiel, mas o que é ser fiel? Sei lá. Ser fiel é ir na igreja uma vez por semana, depois cada um vive do jeito que quiser. Alguém poderia pensar isso? E tem alguns tentando ser fiel a Deus assim. Eu faço o mínimo, eu vou uma vez por semana na igreja. E no coração, mentira. E no coração, adultério. E no coração, assassinato. E no coração, pensa mal, quer o mal. Não adianta nada. Por isso Deus dá a sua lei. Agora vamos para Êxodo capítulo 20. Eu acho interessante que existem muitos cristãos, mas olha, muitos mesmo, que não saberiam dizer os 10 mandamentos. Eu não digo nem de cor, porque eu não sou a favor de decorar as coisas. A questão não é essa, não é que você tem que saber de cor. Agora, pelo menos lembrar dos 10 mandamentos, acho que é o mínimo de quem conhece um pouco da Bíblia. Agora, antes da gente ler os 10 mandamentos, Êxodo 20, versos 1 e 2, fala uma coisa muito importante para a gente. A Bíblia diz assim. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou o povo da terra do Egito porque o povo guardava o sábado? Deus tirou o povo da terra do Egito porque o povo não adorava imagens? Deus tirou o povo do Egito porque eles não adulteravam, porque eles não mentiam, porque eles não roubavam, porque eles honravam pai e mãe. Foi esse o motivo que fez Deus livrar eles da escravidão? Não. Não foi esse o motivo. Primeiro Deus salva o povo. Deus liberta o povo. Aí Ele impressiona o povo. Nossa, existe um Deus maravilhoso. Ele abre o mar diante de mim. E aí Ele diz assim, ah é? Você me acha maravilhoso? Você me acha poderoso? Você me ama? Você gosta de mim? Você reconhece quem eu sou? Então deixa eu dizer para você. Não tenha outros deuses diante de mim. E o texto bíblico vai continuar. E a lei de Deus diz assim. Continuando a partir do verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A gente lê rapidinho assim? A gente gasta 3 minutos lendo essa lei. Talvez menos. A gente poderia fazer um concurso. Quem lê os 10 mandamentos em menos tempo? Se você ler assim bem rapidinho, talvez você bata o recorde. Em 1 minuto você lê os 10. Em 1 minuto. Quanta sabedoria está por detrás desses mandamentos? Quantas verdades estão por detrás desses mandamentos? E caso eles fossem obedecidos, que espécie de vida nós viveríamos no planeta Terra? Será que a gente tem noção para calcular isso? Eu vou dar alguns exemplos em ordem aleatória, tá bom? Para vocês entenderem. Não furtarás. É um mandamento bem curto, né? Não furtarás. Se esse mandamento fosse obedecido, não precisava gastar dinheiro com porta. Vocês concordam comigo? Para que porta, né? Fechadura, tranca. Quanto dinheiro a menos nós precisaríamos gastar com segurança de forma geral? Quanto será que é o orçamento de segurança do Brasil? Milhões e milhões e milhões e milhões de reais? E dos Estados Unidos? Quanto dinheiro eles gastam com segurança? Milhões, milhões e milhões e milhões de dólares? E na Europa? E na China? E no mundo inteiro? Quanto dinheiro? Para ter porta? Para que o ladrão não entre na igreja, roube o projetor, o computador, os bancos, as mesas, e rouba até os irmãos de dentro junto. Dá para entender o quanto que ia mudar a vida se um mandamento fosse obedecido? Dá para entender quanta coisa ia mudar na tua vida se esse mandamento fosse obedecido? E eu só falei de um até agora. Para não roubar, não furtar, não pegue o que não é teu. Eu poderia dar exemplos, irmãos. Sem fim. Não mentir. Não dirás falso testemunho. Você já pensou se a Dilma quisesse dizer a verdade na televisão? O que ela diria para você? Você acha que você ia votar nela? Agora sim, não estou falando da Dilma. Serra, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, tudo a mesma coisa. Se esses homens e mulheres da política fossem falar a verdade na televisão, quem que ia votar neles? Sinceramente, se os meninos falassem as verdades para as meninas, não, olha querida, eu acho você muito bonita, eu quero usar o seu corpo sexualmente, é só isso. Depois você fica com o filho e cuida sozinha. Quanta coisa ia mudar no mundo, irmãos, na nossa vida, por causa de um mandamento: não dirá falso testemunho. E assim, a gente usa alguns exemplos, mas a gente não esgota a sabedoria por detrás dos mandamentos. A gente dá alguns exemplos só para vocês pararem para entender um pouco da implicação por detrás da lei de Deus. E a gente poderia gastar tempo e tempo com isso. A gente vai resumir essa conversa. E eu queria apresentar algumas coisas para vocês essa noite. A primeira delas é 1 João capítulo 3, verso 4. Essa é a primeira perspectiva sobre a lei de Deus que eu quero falar, para que vocês entendam e levem para a vida de vocês. Alguns de vocês conhecem esse texto de cor. É muito bom que esse texto esteja no Novo Testamento, porque aí no mundo cristão existe um pouco de dúvida sobre isso, questão da lei e etc. Então é muito bom que 1 João seja uma carta do Novo Testamento. Capítulo 3, verso 4. Então vamos acompanhar na Bíblia a leitura, e a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. É isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele não veio nos salvar da obrigação de guardar a lei. Veio nos salvar das nossas transgressões. Ok? Isso é importante. Mesmo porque essa ideia, que Jesus veio nos salvar da obrigação de guardar a lei, no pensamento evangélico geral, só funciona para o mandamento do sábado. Para os outros mandamentos não funciona. Tipo assim, olha, Jesus guardou o sábado e ele morreu por mim, transgressor do sábado. Ele cumpriu a lei em meu favor, eu não preciso guardar o sábado. Porque ele que cumpre em meu favor. Não sou eu que cumpro. Entendem a diferença? É ele que faz por mim, não sou eu que faço. Aí os evangélicos acham essa explicação maravilhosa. Nossa, eu não preciso guardar o sábado porque ele cumpriu por mim. Uau! Que maravilha! Aleluia, irmãos! Ok, que bonito o argumento. Posso usar o mesmo argumento? Eu sou um ladrão. Jesus nunca roubou, ele cumpriu a lei para salvar eu, ladrão. E eu vou continuar sendo ladrão. Porque ele cumpriu por mim, eu posso agora desobedecer. Aleluia, irmãos! É por aí que funciona a coisa? Tiago 2, verso 10. Aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Falando dos 10 mandamentos. O adventista que guarda o sábado, entre aspas, não trabalha no sábado, e mente, pecado. Não adianta você achar que vai para o céu porque guarda o sábado. Que maravilha, parabéns. Vive falando mentira? Pelo que eu entendo, a Bíblia diz assim: todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. Não diz assim, foi jogado no paraíso para viver para sempre. Vocês entendem a questão? O caráter que Deus quer colocar na nossa vida, através da sua lei, não é só que a gente venha à igreja no sábado, fazendo o mínimo para sermos, entre aspas, salvos. Tirando que por detrás disso existe a concepção de salvação pelas obras. Não existe salvação pelas obras. É o Cordeiro que morre por você, para você poder ser salvo. Agora, vamos entender. A lei de Deus é que define o que é o pecado. Por detrás disso existe uma outra ideia também. A lei de Deus, ela tem um aspecto negativo, tipo assim, ó, não roube. Mas por detrás dessa ideia, não roube, existe todo um mandamento positivo. Porque assim, ó, não basta você não roubar. Você vai querer ter as coisas, não vai? Você vai querer ter seu carro? Você vai querer ter sua roupa? Você vai querer ter sua comida? Então você tem que trabalhar. Então por detrás do mandamento que proíbe a gente de roubar, existe um outro mandamento: trabalhe de forma honesta. Trabalhe de forma fiel. Seja responsável com seus horários, com seus produtos, com as suas vendas, com a sua vida. Vocês estão entendendo a questão? Não é só não roubar. Tem pessoas que pensam assim, olha, ah, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, eu até me orgulho da minha bondade. A lei de Deus não é só isso, irmãos. Não roubar e não matar é o mínimo. Olha, acho que é o mínimo do mínimo. Vocês entendem? E por detrás do não matar, olha quanta coisa está. Valorize a vida. Ame a vida, a tua vida. É por isso que, baseado nesse princípio, a gente condena os vícios. Não é porque a gente é chato. Ai, aqueles crentes que querem ficar mandando na vida dos outros, não posso nem fumar, nem beber. Você pode tudo. Quiser dar um tiro na cabeça, fica à vontade. Quem sou eu para te proibir? O pastor não vai te proibir de dar um tiro na cabeça. Agora, quando a gente prega a palavra de Deus, é porque o Senhor que te criou, ele tem sonhos para você. Ele tem planos para você. Que você seja fiel à sua lei, à sua vontade. Agora, o amor não faz o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que ideia interessante. Transgredir a lei é o pecado. Cumprir a lei é o amor. Isso é importante porque existem pessoas que pegam os 10 mandamentos e querem fazer o mínimo. Mínimo. O que é o mínimo para guardar a lei de Deus? Ah, não posso ter outros deuses. Não posso adorar Iemanjá, Oxum, Buda. Já está meio caminho andado, né? Já não tem outros deuses. Ok. Ah, não posso fazer imagens de escultura. Aí os católicos lutam um pouco com isso, né? Ai, mas parece uma fotografia. Será que eu não posso acender uma velinha, fazer uma oração? Tão inofensivo, né? Não fui eu que proibi, irmãos. Foi Deus que proibiu. Não interessa o que você pensa, o que você acha. Pode ser duro, mas é pro teu bem, tá bom? A palavra de Deus, não vai fazer imagem. Não vai orar para essa imagem. Não vai se ajoelhar diante de imagem. Ponto final. Aí alguém fala, então tá bom, vou arrancar as imagens. Ok, é fotografia, mas também fotografia a gente perde, joga fora, joga no lixo. Ok, não tem problema, não faz falta. Não dirás o nome de Deus em vão. Ok, tá bom, eu não vou ficar falando, ai meu Deus, para qualquer coisa. Como quem fala, ai que droga. Isso é falar o nome de Deus em vão. Pecado. Se não se arrepender, vai para o inferno. É simples assim. Guardar o sábado. Ah, lembrar do dia de sábado, não trabalhar da sexta-feira no pôr do sol até o sábado, etc. Então tá bom, não vou trabalhar no sábado. Ah, vou honrar o pai e a mãe. Tá, vou parar de xingar o pai e a mãe. Pelo menos isso, né? Para de xingar eles. Para de se incomodar tanto com eles. Existem muitas relações complicadas entre pais e filhos. E às vezes os filhos erram muito com os pais. E aí, ah, tá bom, vou fazer o mínimo. Ah, vou parar. Não vou nem conversar com eles para não pecar. Tem uns que já pensam assim, né? É, ai, tá bom, não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar e não vou cobiçar nada. Tem pessoas que acham que cumprir a lei de Deus é isso. É fazer o mínimo. Aí coloca-se diante da igreja assim, nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus. Ah, que povo bonito. Cadê o amor, meus amados? Como é que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos? É igual você me ama? E entenda uma coisa, eu não estou buscando amor para mim, eu vou embora daqui. Vocês vão ficar. Como é que vocês vão se amar? Do jeito que vocês se amam até hoje, vamos pensar o seguinte. Jesus voltou semana passada, não teve essa semana de oração aqui. Como é que vocês se amaram entre vocês? Foi de forma profunda? De forma verdadeira? Foi assim que vocês se amaram dentro dessa igreja? Agora, essa pergunta eu acho que ela dói na alma, assim, ó. Porque eu tenho dificuldade de amar as pessoas. Dá para entender a seriedade da coisa? Não é fazer o mínimo para ir na igreja de vez em quando e se sentirem os salvos e os melhores que os outros. É para ter uma vida de amor. Amor por Deus, amor pelas pessoas. E amor é amor, amor não é gostar. É para olhar para o outro e valorizar o outro. E, de alguma forma, assim, se sensibilizar pelas lutas do outro. Por tantas coisas e tal, amar é se envolver. Não tem como amar sem você se envolver. Se o seu filho está drogado, não tem o que comer, não tem o que vestir, você vai se envolver com ele, não vai? Você vai tentar ajudar, vai orar por ele, vai visitar, vai levar comida, vai levar roupa. É isso que você vai fazer porque você ama. O objetivo é que você ame os seus filhos e ame todas as pessoas dessa comunidade, dessa igreja, onde quer que seja. A mensagem da lei de Deus é uma mensagem linda, porque ela revela que Deus não compactua com o que está errado em um mínimo grau, porque a lei dele é o amor. Ele não quer saber de outra coisa. A vontade dele é santa, é o amor. Nós somos uma igreja que ama a lei de Deus. Talvez nós sejamos uma das últimas, se não a última. Não vamos perder isso em nome de fofoca, irmãos. Por favor. Não vamos perder isso em nome de mentira, seja qual for. Não vamos perder isso em nome dos nossos defeitos de personalidade. Porque nós temos defeitos. O pastor Ezequiel pode ser chato, tá bom. Tudo bem, eu posso ser chato. Mas você vai desistir de me amar por causa disso? Você vai desistir do céu por causa disso? Porque eu sou chato? Nós temos defeitos, irmãos. A gente tem dificuldade de amar. Mas não vamos desistir do amor. Porque ele é a lei de Deus. O meu apelo essa noite é para quem reconhece que se afastou do amor. Tem que ter sinceridade para aceitar esse apelo. Se você reconhece que você erra em amar as pessoas, na sua família, na igreja, na rua, na sociedade, você tem 30 segundos para levantar onde você está, vir aqui à frente e buscar de Deus o perdão e a transformação. Eu sou o primeiro a aceitar porque eu reconheço. Eu tenho grande dificuldade de amar as pessoas na minha casa, as pessoas na igreja, as pessoas na rua. E eu preciso que Deus me perdoe e transforme a minha vida. Se você se sente como eu, levante-se, coloque no altar do Senhor e peça a Deus misericórdia. Porque a lei de Deus não é brinquedo. A lei de Deus não é algo que você pratica no sábado e abandona ele durante a semana. A lei de Deus não é algo que você pisa à vontade em nome de que você guarda os mandamentos de Deus e você é isso e você é aquilo. Eu agradeço a Deus pela coragem de vocês, mas eu percebo que a maioria de nós está se aproximando, o que significa que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos que Deus transforme a nossa vida para a gente aprender a amar, segundo a lei de Deus, a palavra de Deus. Amem as pessoas de todo o coração. Amem. Nunca desistem de amar, porque esse é o exemplo de Jesus, porque ele nunca desistiu de amar nenhum de nós. Ele nunca desistiu. O amor dele é de verdade. Eu posso falhar em amar, mas ele não falhou. Ele te amou até o fim, até a cruz. Vamos agradecer por essa mensagem? Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua lei. É a lei do amor. Todos nós estamos desmascarados diante da lei do amor como pecadores, Pai. Nós reconhecemos isso, Senhor. E nós pedimos que pela misericórdia do céu, em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe, Pai. Amém. A tua palavra diz que se dois concordarem na terra, será concordado no céu, Pai. E nós concordamos que o Senhor nos perdoe e mude a nossa vida, Pai. Amém. Muda a vida dessa igreja, Pai. Tu sabes que nós temos dificuldade de amar, nós reconhecemos isso. Mas nos ajuda, Deus, a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e a estarmos juntos, nos bons e nos maus momentos, como uma família de fé, Pai. Alcança os afastados desta igreja, Pai, que muitas vezes saíram das portas dessa igreja porque nós não o amamos, Pai. Perdoa a eles também a falta de amor deles. E usa a gente, Pai, reacende a chama do amor no nosso coração. Não nos permita sermos fariseus, pensarmos que somos melhores que os outros porque guardamos o sábado. Mas nos ensine, Pai, a guardar o sábado te amando, a guardar o sábado amando todas as pessoas, Pai. Dá-nos a tua paz e a tua graça, leva-nos em segurança para casa e traze-nos amanhã para te adorar e para conhecer o teu plano de salvação para quem transgride a tua lei, Pai. Dá-nos a tua paz e graça em nome de Jesus. Amém.